Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o Café Brasil vai tratar do mundo que muda, da globalização, de como as coisas andam e nós ficamos perdidos. É, meu caro, hoje em dia o que acontece em Bangladesh existe ainda, hein? Pode repercutir aqui. Para começar, um trechinho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, o mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Pois é, como diz a música do Karnak, o mundo muda e como muda. Para tentar entender o que anda acontecendo neste mundo globalizado, eu vou recorrer ao padre jesuíta, teólogo e paleontólogo francês Pierre Teilhard de Chardin. Pierre de Chardin defendia o conceito de que ciência e religião não são inimigas. Ele escreveu em seu livro O Fenômeno Humano, lançado em 1955, no ano em que ele faleceu, que, aparentemente, a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso. O homem bastando-se a si mesmo. A razão substituindo a crença. Nossa geração e as duas precedentes quase só ouviram falar de conflito entre fé e ciência. A tal ponto que pôde parecer que a ciência era chamada a tomar o lugar da fé. Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio e não de eliminação, nem dualidade, mas síntese, que parece haver de se resolver o conflito. Bem, o resultado dessa tentativa de síntese entre ciência e religião foi que Teilhard de Chardin foi mal visto tanto pelos cientistas quanto pelos religiosos, que o proibiram de lecionar e publicar suas obras. E ele foi praticamente exilado na China. Mas o que importa para nós neste programinha Café Brasil são as ideias que Teilhard de Chardin utilizou para tratar da evolução do homem em seu livro já citado, O Fenômeno Humano. Rever essas ideias com os olhos da globalização é fascinante. Para compreender o pensamento de Teilhard de Chardin, é necessário entender que ele via o mundo como uma esfera, tanto literal como metaforicamente. E explicava a evolução do homem em dois estágios. No primeiro, a humanidade estaria expandindo-se pelo globo terrestre, aos poucos cobrindo a superfície da esfera com sua presença. Esse primeiro estágio terminaria quando o homem estivesse presente sobre todo o globo, o que acontece no século XX, quando em praticamente todas as áreas habitáveis do planeta haveria a presença do homem. O segundo estágio principia então com uma onda de ideias que começa a tomar conta da esfera, formando uma memória coletiva. A atividade mental dos homens interconecta-se, converge e começa a se unificar. Uma complexa membrana de pensamentos, alimentada pela consciência humana, parece envolver o globo terrestre. Teilhard considera essa membrana uma gigantesca operação psicobiológica, como que gerando uma coisa viva. E esse estágio do desenvolvimento humano, Teilhard chamou de noosfera, que vem do grego nous, que quer dizer mente. O livro de Teilhard foi publicado em 1955 e muita gente vê nessa descrição da membrana uma previsão do que está ocorrendo hoje com a internet. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa, tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo é caquinho de vidro, tá cego no olho, tá surdo do ouvido. Tá muito doente, um homem que mata, um homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Olha só, isso que você está ouvindo é O Mundo, de André Bujanha, numa gravação caseira de um grupo chamado Devas, que andou pela cena paulistana uns anos atrás. Até onde eu sei, o Devas acabou quando uma das meninas viajou para o exterior. Mas fica aqui a lembrança. Devas, no Café Brasil. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. Teilhard de Chardin previu que o novo tipo de consciência a que a noosfera nos levaria atingiria um tal ponto ômega, quando o individual convergiria para o universal. Mas ele também previu que algo vai explodir se tentarmos enfiar em nossas cabeças as forças materiais e espirituais mundiais. Não cabe, né? Pois então, sabe que neste mundo global é assim que eu me sinto, hein? A cada dia parece que eu tenho menos tempo, menos espaço, menos capacidade para assimilar tudo que está por aí. Como disse alguém, ao definir a busca de informações na internet, sinto-me como se estivesse bebendo água num hidrante. Ver tudo. Então, neste exato momento, eu tô voando com o Karnak. Você ouve Eu Tô Voando, também de André Abujamra. A visão de Teilhard de Chardin é complexa, mas pode nos ajudar a entender que a globalização é muito mais que uma questão de comércio e política. Globalização não é um conceito ou uma ideologia. Globalização é um fenômeno que tem muito mais a ver com a evolução do espírito humano do que com qualquer outra coisa. Por isso ela é inevitável. Eu tô vendo Lamina sorrir, eu tô vendo o Rabino pensando, como é que as coisas podem existir. Padre Teilhard de Chardin era aquele sujeito que hoje em dia a gente diz que tem conteúdo, sabe como é? Meteu-se em grandes polêmicas, sofreu por defender ideias inovadoras e só foi reconhecido depois de morto. Como acontece, né, com quem tem ideias que fogem do convencional. Então, eu encontrei um texto de Hernán Cassiari, escritor e jornalista argentino. É conhecido por seu trabalho ficcional na internet, onde tem trabalhado na união entre literatura e blog. É dele o texto O Mundo Conforme Cassiari. E já que o programa fala de globalização, você ouvirá o som de Sukiá, que é música japonesa, com ninguém menos que o grupo instrumental paulistano Jet Blacks. Tem neguinho aí que vai lembrar dessa levada, que já tem uns 40 anos. Vamos ao texto de Hernán Cassiari. Li uma vez que a Argentina não é nem melhor nem pior, que a Espanha é só mais jovem. Gostei dessa teoria e aí inventei um truque para descobrir a idade dos países baseando-me no sistema cão. Desde meninos nos explicam que para saber se um cão é jovem ou velho, deveríamos multiplicar a sua idade biológica por 7. No caso de países, temos que dividir a sua idade histórica por 14 para conhecer a sua correspondência humana. Confuso, é. Agora eu vou expor alguns exemplares reveladores. A Argentina nasceu em 1816. Assim sendo, já tem 190 anos. Se dividirmos estes anos por 14, a Argentina tem humanamente cerca de 13 anos e meio. Ou seja, está na pré-adolescência. É rebelde, se masturba, não tem memória, responde sem pensar e está cheia de acne. Quase todos os países da América Latina têm a mesma idade e, como acontece nesses casos, eles formam gangues. A gangue do Mercosul é formada por 4 adolescentes que têm um conjunto de rock. Ensaiam em uma garagem, fazem muito barulho e jamais gravaram um disco. A Venezuela, que já tem peitinhos, está querendo unir-se a eles para fazer o coro. Em realidade, como a maioria das mocinhas da sua idade quer é sexo, neste caso com o Brasil, que tem 14 anos e um membro grande. O México também é adolescente, mas com ascendente indígena. Por isso, ri pouco e não fuma nenhum inofensivo baseado, como o resto dos seus amiguinhos. Mastiga coca e se junta com os Estados Unidos, um retardado mental de 17 anos que se dedica a atacar os meninos famintos de 6 anos em outros continentes. No outro extremo está a China milenar. Se dividirmos os seus 1.200 anos por 14, vamos obter uma senhora de 85, conservadora, com cheiro de xixi de gato, que passa o dia comendo arroz porque não tem ainda dinheiro para comprar uma dentadura postiça. A China tem um neto de 8 anos, Taiwan, que lhe faz a vida impossível. Está divorciada faz tempo do Japão, um velho chato que se juntou às Filipinas, uma jovem pirada que sempre está disposta a qualquer aberração em troca de grana. Depois, estão os países que são maiores de idade e saem com o BMW do pai. Por exemplo, Austrália e Canadá. Típicos países que cresceram ao amparo de papai Inglaterra e mamãe França, tiveram uma educação restrita e antiquada e agora se fingem de loucos. A Austrália é uma babaca de pouco mais de 18 anos que faz topless e sexo com a África do Sul. O Canadá é um mocinho gay emancipado que a qualquer momento pode adotar o bebê Groenlândia para formar uma dessas famílias alternativas que estão na moda. Que tal, hein? La Brésilienne, de Henrique Mesquita, com o piano maravilhoso de Arthur Moreira Lima. É uma polca. A França é uma separada de 36 anos, mais puta que uma galinha, mas muito respeitada no âmbito profissional. Tem um filho de apenas 6 anos, Mônaco, que vai acabar virando puto ou bailarino, ou ambas as coisas. É a amante esporádica da Alemanha, um caminhoneiro rico que está casado com a Áustria, que sabe que é chifruda, mas que não se importa. A Itália é viúva faz muito tempo. Vive cuidando de São Marino e do Vaticano, dois filhos católicos gêmeos idênticos. Esteve casada em segundas núpcias com a Alemanha por pouco tempo e tiveram a Suíça. Mas agora não quer saber mais de homens. A Itália gostaria de ser uma mulher como a Bélgica, advogada, executiva independente, que usa calças e fala de política de igual para igual com os homens. A Bélgica também fantasia de vez em quando que sabe preparar espaguete. A Espanha é a mulher mais linda da Europa. Possivelmente, a França se iguale a ela, mas perde espontaneidade por usar tanto perfume. É muito tetuda e quase sempre está bêbada. Geralmente se deixa seduzir pela Inglaterra e depois a denuncia. A Espanha tem filhos por todas as partes, quase todos de 13 anos, que moram longe. Gosta muito deles, mas a perturbam quando tem fome, passam uma temporada na sua casa e assaltam a geladeira. Outro que tem filhos espalhados pelo mundo é a Inglaterra. Sai de barco de noite, transa com alguns babacas e 9 meses depois aparece uma nova ilha em alguma parte do mundo. Mas não fica de mal com ela. Ah. Em geral, as ilhas vivem com a mãe, mas a Inglaterra as alimenta. A Escócia e a Irlanda, os irmãos da Inglaterra que moram no andar de cima, passam a vida inteira bêbados e nem sequer sabem jogar futebol. São a vergonha da família. A Suécia e a Noruega são duas lésbicas de quase 40 anos que estão bem de corpo, apesar da idade, mas não ligam para ninguém. Transam e trabalham, pois são formadas em alguma coisa. Às vezes, fazem trio com a Holanda quando necessitam de maconha, haxixe ou heroína. Outras vezes, cutucam a Finlândia, que é um cara meio andrógino de 30 anos, que vive só em um apartamento sem mobília e passa o tempo falando pelo celular com a Coreia. A Coreia, a do Sul, vive de olho na sua irmã esquizoide. São gêmeas, mas a do Norte tomou líquido amniótico quando saiu do útero e ficou estúpida. Passou a infância usando pistolas e agora que vive só é capaz de qualquer coisa. Estados Unidos, o retardadinho de 17 anos a vigia muito, não por medo, mas porque quer pegar as suas pistolas. Irã e Iraque eram dois primos de 16 anos que roubavam motos e vendiam as peças, até que um dia roubaram uma peça da motoca dos Estados Unidos e acabou o negócio para eles. Agora estão comendo lixo. O mundo estava bem assim, até que um dia a Rússia se juntou sem casar com a perestroika e tiveram uma dúzia e meia de filhos. Todos esquisitos, alguns mongoloides, outros esquizofrênicos. Faz uns dias, e por causa de um conflito com tiros e mortos, nós, os habitantes sérios do mundo, descobrimos que tem um país que se chama Kabardino-Balkária. É um país com bandeira, presidente, hino, flora, fauna e até gente. Eu fico com medo quando aparecem países de pouca idade assim de repente. Que saibamos deles por ter ouvido falar e ainda temos que fingir que sabíamos para não passar por ignorantes. Mas aí eu pergunto. Por que continuam nascendo países, hein? Se os que já existem ainda não funcionam? rico fará. No tem água pra beber, no comida pra comer. Eu sinto felicidade em você. Eu sinto felicidade em você. Não tem água pra beber, nem comida pra comer. Eu sinto felicidade em você. Eu sinto felicidade em você. Right through the mirror, and on the other side it hit the orange dawn. Every sad thing turned happy for a moment, and the power of happiness made all the sad things confident that they could be happy too. Sadness went all the way to its end, and then happiness prevailed. Sadness hurts. Sadness stings. But I get warm during the winter. And I'm happy with the love of Logomede. It shows me happiness. I understand the importance of sadness. Sadness has its place. Today, sadness is not invited though. Sadness is naked today. Você ouve Mafaro, do André Bujanra, que fez parte da trilha sonora desse programa. Eu escolhi o André, pois acho que ele é um dos artistas brasileiros que faz o som mais globalizado que eu conheço. Mafaro quer dizer alegria no idioma do Zimbábue. Olhando os países como se fossem gente, fica mais fácil de entender o mundo globalizado, hein? Olha, eu achei engraçado, mas continua impossível de ser entendido. E é assim, ao som de Mafaro com André Bujanra, que o Café Brasil, que falou do mundo globalizado, vai embora. Com o Internacional Lala Moreira na técnica, a globalizada Cissa Camargo na produção e eu, o bauruense Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o Karnak, André Bujanra, o Grupo Devas, os Jet Blacks, Arthur Moreira Lima, o escritor argentino Hernán Cassiari e o padre Teilhard de Chardin. Se você quer mais, acesse www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Tem mais conteúdo por lá, inclusive com os downloads legais. E para terminar, uma frase de quem, hein? Claro, de Pierre Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.